Deci, mântâi scută. Conoi tot cu atât, anima te explodă. Deci, mă uitu, 5. CNE-6254 está reautorizado nível 380 direto bridge. 380 direto bridge 862. Correto. A pista corrigida, taxiway alto. Iniciou no colégio com cola direita, sem ter freio no eixo da 1028 até o Lima Índia, reporta para o solo. Só 3296, decoladas 18, controle 198. 198, boa, 3296. Outro 065, chame de centro, recife em 125, decimal 1, perna 133, decimal 95. Controle Salvador, boa tarde, até 3216, cruzando 3.900, contato. 3216, contato Sadana decolagem, sou para nível 370, saída Momo. 370, quando possível, a boa de Cogbo ou coordenar Frutti, por gentileza. Presente o Cogbo. Cogbo da presente, o 3216, obrigado. Avião 340, Incrível, Brasília, 243, Azul, 430. E 07, submantenho 360, chame Brasília, em 124, decimal 25, secundário 1655. 4, decolagem autorizada, pistão na 0, 150 graus, 1-0 mais, 1-1-8-4. Mike Eco Delta, mantenha sob condições visuais, dono meu pé, estou indo para o farol de Itapuã, reporte no Travesse, Ituaçu ou para a Lima Papá, gente, agora em transferência. Uno 884, local 220, controle 198, boa viagem. Obrigado, boa viagem. Roger, that's my day 3009 until it's up position. Olha, Uno 884, boa tarde. Controle Salvador, Uno 884. Gol 1884, contato radar na decolagem, sua para nível 230, saída PUCA. Nível 230 na PUCA, Uno 884. Uma aeronave que modulou para o controle Salvador, aguarde. Gol 1097, desça para 2000 pés, QNH 1018. Autorizado a final do procedimento ILSS 3, reporte estabilizado, gol 1097. Confirme velocidade de casa quanto possível. Estava sendo 2109, descendo para 2000, a última aeronave a modular para o controle Salvador. Siga. Ao controle de Salvador, acione identificação, desça para nível 060, QNH 1018. Autorizado a chegada Mari. Reduz a velocidade para 250 norte. Todas as aeronaves na escuta do controle de Salvador. O controle informa que o radar de operação é o de rota, a separação mínima de 10 milhas. Hotel Lima Índia, controle Salvador, mantenha suas condições visuais em aspecto com firme destino. Sente, hotel Lima Índia, sem interferir com as aproximações da pista 10. Confie se tem conhecimento das cartas de Salvador. Sente, reponte falou da barra, hotel Lima Índia. The route radar, the minimum separation is 10 miles, 10 nautical miles. Okay, roger, sir. Ocean, I'm out. Careful now, left nautical miles to receptor. Roger that. Ocean at 6314 after ETAP position descend to 2000 feet. After ETAP is 2000. Na 32116, chame centro Recife em 126 decimal 85, confirma 125 decimal 45. 126 decimal 85, confirma 125 decimal 45. Autorizado a chegada Mari. 1097, passando Duna, baixada e travada no céu. 1097, o vento 150 graus, 092, ajuste a 1098, pouso autorizado, pistola 0, gol 1097. Livre pouso 90, comitê 18, 1097. Papá, 1-2 milhas, nordeste do VOR Salvador, tem frequência livre da presidente Charlie Lima Papá. continue descent to 2,000 feet, Canadian 1018, cleared IOS X-ray, final approach procedure, report established on localizer course. Airport 7 on localizer course, descent to 10,000, ocean 604. Chame Centro Recife em 126 decimal 85 alterna 125 decimal 45 ou 1884. Go 021, Cognite 10, descend to 6000 feet, 281018. Clear the bomb arrival, reduce speed to 250 knots, airport Go 021. Dan 3193, chame Brasília 12425, secundário 2655. Mantenha 380, vigilante, reporte Eudes, caso negativo 124, decimal 25. Desça para nível 050, QNH 10018. São 3217, detonação para sequenciamento, curve à direita na proa 230, limite da proa, filha Mike 1155. Sim. São 3217, reduz a velocidade para 2309. São 3219. Voo 1620, reduz a velocidade para 2209. Voo 1620. 1620, após passar nível 100, reduz a velocidade para 2209. Autorizado, está 10, entra no 60 graus, 109, 6327. Senhor 6314, está na escuta da torre? Power, Deptonal, Xenia 6314, established here, don't unlock it. Xenia 6314, Canadian 1018. Continue approach 84, flying vacuity, inform the traffic for your company to take off right now. Okay, roger. 3192, desça para 2000 pés, que negar 10018, autorizado a final do procedimento LS X-ray, aponto estabilizado, está 3192. Voo 1620, detonação para sequenciamento, curve à esquerda na proa 020. Clear to land runway 10, wind 160 degrees, 12 knots, ocean 6314. Roger, clear to land runway 10. Zero, Ocean 614. Dezenove oito, muito grato, 6287. Mike Ecuador, está presente, autorizado cruzamento da 028, reporta para girar base, Mike Ecuador. Dezenove 327. Chamei 6327, contato para dar na decolagem, estou para nível 180, saída da El. Defesa da El 180, feedback para a da El, está presente? Chamei 6327, inicialmente mantei o perfil da saída. Alexander 673, call guidance, maintain 370, expect further instruction, okay? Alexander Lima, Tipstone 0, Azul 4089. Azul 5109, se a identificação suba até o 360, vou ir direto eu. Net 6314 on the ground at 3-3, leave the runway in the right side, contact ground 1-1, that's 1. 1-2, 1-2, thank you, Ocean 6-4. 5-0-7-9, põe não. A esquerda, na proa 1-4-0, posição na proa 1-4-0, nessa proa intercept. ok, autorizado, nível de voo 400, solicito cotejamento iniciado pela matrícula de Suriname, ok? Azul 5079, autorizado, nível de voo 400, cotejo. Ok, cotejamento correto. Estabilizado. 3192, gente, complete a aproximação, chama a torre 1-18-95. Gol 1620, reduz a velocidade para 1809, gol 1620. Reduzido para 1907, 1970 graus, 1909, Mike Ecuador. Autorizado, 1907, prático, irá ultrapassar o curso localizador Gol 1620. Tá 3217, desça para 2000 pés, CNH 1018, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Reporte estabilizado. Vai. Só um helicóptero pousado a capuz pairado na cabeceira auxiliar, sem ter sido aproximação. Guarda apenas a pista da aeronave que decorre. Para 4.000 pés, que é legal no 08. 4.000, boa no 00. Pouso autorizado, pistão 90, vento 160 graus, 10 graus, stand 3192. Autorizado pouso, pistão 90, stand 3192. Pouso 4089, decolado aos 36, controle 198, boa viagem. 198, boa. Gol 1620, curva à direita na proa 050, gol 1620. Direita 050, gol 1620. Controle, boa tarde, Azul 4089, está cruzando 1200. Na proa 050. 620 para o curso localizador, curve à direita na proa 115. Direita 115, gol no 620. Gol no 620. Gol no 620, nessa proa intercepta, desça para 2 no teste, que é legal, no 018. Controle, azul 4089, está cruzando 2700. Acione transponder 5027. 5027 no transponder, 4089. 4089, contato a Dana Nicolai, sua para nível 3, 40, saída 10. Azul 4089. É para identificar? Sim, ativo. Azul 4089. 3217, gente. Complete a aproximação. Chama a torre 118 desse mal nosso. 37, livre direita, 121, desse mal 1, boa tarde. Oxenemia 327 está presente, foi na proa de Coral. Coral da 327. Gol no 620, autorizado a sinal de procedimento e Electric Spray, reporta estabilizado. Gol no 620. Reporta não estabilizado, Electric Spray, gol no 620. Portugal 021, descend to 4,000 feet, going into 1018. Torre, boa tarde, da 3217, final da 10 com o trem. A 3217, ajusta na 0118. Pouso autorizado, pistão na 0, vento 170 graus, 109. 3275. Alternada 133, decimal 95. 3395, alternada 3274. 3634, oceano de identificação, mantém a nível de voo 330. 625. 295, por favor. Terra Golf. 2009, sorry, Portugal 021. 2009, Galo, Galo, Galo. Para 187. Santa 3634, autorizando voar direto para a Terra 011, Santa 3634. Seis milhas de cinta, guardando o trem. Lens, continua a aproximação, 108 ajuste, reporta no externo, 1620. Reportará no externo, 620. Agradecido. Nível final foi o nível 80, 327. Ok, Xenemia 327, chama então Salvador, 119, decimal 8. Descent to 2,000 feet, QNH 1018. Cleared ILS X-ray, final course procedure. Report established on localizer course. 2,000 cleared ILS X-ray 10, call you on the final establishment. You go to 021. Oxenemia 327, reporte para descida. Papa papapá, Mike, papapá, controle de Salvador, acione identificação, desça para nível 050, QNH10018, autorizada a chegada a Mike. 4-1, a livrar a direita, 1-2-1, no décimo 1, é. Boa tarde. 2-1-1, boa. Controle. Papa Romeo Índia, November Alpha, controle de Salvador. Chante Transponder 0171. 1-620, passou esse zero, baixar aprovado. 1-620, consciente, pouso autorizado. Pista 10, vento no 60 graus, 18 nós, ou gol no 620. Teve pouso na 10, gol no 620. Azul 4089, chame Centro Recife na frequência 125, décima 1, alterna 133, décima 1, 95, azul 4089. Chama o centro, repita. É o azul 4089, está pisando o nível 1090 para 340, transferência. 4089, chama identificação, suba em matéria, nível de voo 340, ao cruzar o nível de voo 190, precisar voar direto, Wilson. Direto, qual? Direto, Wilson. Vejo que o azul 4089 já cruzou o nível de voo informado para voar direto. Eu então autorizado voar na presente posição. Eu disse, ok? Xenema 327, já no ideal de descida. Xenema 327, desce inicialmente para nível 080, NH10018. Paredo 2231, controle de Salvador, desça para nível 0620. Quenegão no 018, autorizado a chegada a Mari. Boa noite, de Mari, para interceptar a chegada. Airport Cal 021, are you established on localized accord? Airport Cal 021, Airport Cal 021, contact tower 118-195. That's not a flash, Cal 021, what do you have? 6327, desconsidere a última informação, mantenha nível de voo 1-80, Xenem 6327. Este desça e mantenha nível 1-60, Xenem 6327. Just one, I have your 7-5. Land runway 10, wind 160 degrees, 10 knots, airport 1021. Good land 10, please confirm direct. Marido 2231, não confirma no site de casa. Quente, o passarido 2231, autorizado descida até nível 060, com 240 nós. Afirmativo, passaria 2231. 6327, desça para nível 120. Chame Ilhéus em 120, decimal 1. informação, Kilo, Quebec Sierra, controle. Quilo Quebec Sierra, mantenha-se sob condições visuais, no 1.500 pés, reporte-se através de Paris. Efetou o plano de voo na sala ETA? Isso, mas nem mantém a pistola zero. Índia November Alpha, reporte na rotatória, Índia November Alpha, desça para 1 no meu pé. Papá Mike, papá, papá, desça para 3.000 pés, Senegal 10 no 8. Dois zero, decimal nove. Tá, chama pra ingresso na 7, o Charlie tá no uniforme. Papapá, Mike, papapá, desça para 2.000 pés, que negar 1-0, 1-8. Autorizado a final do procedimento que ele é set trainer, ponto estabilizado, Mike, papapá. Decolar 249, controle 198, boa viagem. 198, boa, 5627. Salvador, muito boa tarde. Trip 5627 no perfil da PUCA. Trip 5627, contato radar na decolagem. Sul para nível 190, saída PUCA. 190, saída PUCA, 5627. Papatão, o Kilo Quebec Sierra, bota na proa de Paripe. Paredo 2231, não deixa para nível 050. 675, say your MAC number and your cell call code. Roger, thank you. Liga pra torre. Chama para ingresso na pista 197, como número 2, o Vitor Fox Fox. Já é tão inteligente mesmo que é chamado de voo? É 321 ao 52, controle 198, boa viagem. 198 a boca, muito obrigado, né? 321. Papapá, Mike, papapá, cliente, complete a aproximação, chama a torre 1 no 8 decimal 9 tempo. Controle Salvador, muito boa tarde, você na minha 3, visando, decola na sua escuta. Ajusta na 0 no outro, porta no externo, Mike, papapá, confirma intenções, ponto, excelente. Inicialmente perfil da saída. Batendo perfil inicialmente, né? 3-2 anos. Confirme, entendi que cancela agora ao 5-3, o Mike papapá. Base pela direita para 1-7, base longa, sente a aeronave alinhada na 1-7, o Mike papapá. Entra, acertou a base longa da 1-7, o Mike papapá. Passaredo 2231, desça para 2000 pés, que é negar 10-18. 2000, confirme 2231. 2231, autorizado a final do procedimento LSX Trade, reporte estabilizado, 2231. Vai reportar estabilizado, 2231. Chave Tango Uniforme, decolagem autorizada, suba inscrito a 4 mil pés, aguardando a liberação do controle, ou 15 milhas, o Chave Tango Uniforme. 1-2-4, decimal 2-5. Autorizada, linha de colapso, toma 0, vento 1-70 graus, 1-09, voo 1-9-6-6. Para a pista 1-7. 7 pelo Quebec, pelo Quebec Terra. Decimal 2-5, Brasília. 1-7 autorizado, suporta na curtíssima, Mike papapá. Já entrando e cortando, 1-7 papá. Charlie Tango Uniforme, bem colado agora o 55, controle 19-8. 19-8, boa, Charlie Tango Uniforme, vamos fazer, boa tarde. Papa Tango Kilo Quebec Serra, controle. 15 Kilo Quebec Serra, informa o tráfego na posição de 1 hora, 5 milhas, mantendo 1.000 pés. A aeronave que o precede na final da pista 1-7. Controle Salvador, boa. Papa Papa Charlie Tango Uniforme, passa 3. 2.800 para 4.000. Papa Papa Charlie Tango Uniforme, contato radar na decolagem. Suba restrito a nível 080, quer negar correção? Saída da El. Suba restrito 080 na saída da El, Charlie Tango Uniforme. Controle 19-8, boa viagem. 19-8, 0966, até. Papapá, cheque trem, pouso autorizado. Cabeceira 197, vento 1960 graus 099. Mike, papapá. É, autorizado o pouso 197, baixou, travou. Afirmando o local de estacionamento? Aerostar, papá. Procente. Muito obrigado, da sua vez. Falador, boa tarde, agora 966. Voo 966, contato com a Dana de colagem, voo para nível 370, saída PUCA. 370, PUCA, 966. Chame-se a Recife, na frequência 125, decimal 1, 133, decimal 95, Charlie Tango, uniforme. Correção Índia, November Alpha, pouso autorizado pista 197. Falou com o senhor, vai pousar e seguir no táxi no Rio na Quebec, sente o tráfego atrás, vai ligar na papai. Sente o pouso autorizado, Índia na Quebec, Índia na November Alpha. Charlie Tango uniforme, sem identificação, suba até o 400. Azul 69180, complete a aproximação, chama a torre 118, decimal 95. Turno 70 graus no jornal, escrito vai que é. Índia November Alpha, seu solo agora 03, livre na Quebec. Ajusta na 08, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. O Quebec Serra, 17 livre, vento 170 com 8, pouso autorizado. Pouso autorizado, Serra. Alguma aeronave chamando o centro Recife, confirme. Tango Victor Foxtrot, foco tráfego na posição de 2 horas, 4.5 milhas rumo sudoeste, em sobrevoo sobre o farol da Barra, mantendo 500 pés. Papa Tango Hotel Lima Índia, controle. Hotel Lima Índia, foco tráfego na posição de 9 horas, 4 milhas, rumo oeste, na proa do farol da Barra, Hotel Lima Índia, mantendo 1 no mil pés, 1 Papa 28 Alfa. Gente, Hotel Lima Índia. Vento 160 graus 08 nós. Ajuste 1098. Livre pouso, 10 azul, 6998. Foxtrot, confirme sobrevoo sobre Salvador. Vou preparar com o corredor bonzinho, pode saber, fica mais carinho, tá? Isso pode entrar no Salvador, pelo corredor também. Matango Vitor, Foxtrot, Foxtrot. Beck Serra, fase 06, nível direito, estacionar a frequência livre. Boa tarde. Taxi November Alpha, observando a passagem, taxi até a Rosca, a porta livre. Gente, comandante Vitor, Fox Trot, Fox Trot. Azul 6998, solo 07, a livrar à direita, 121, décima 1. Tá. A livrar à direita, 211, azul 6998. O Lima Kilo 6, tá pronto para o ataque. Matango Vitor, Fox Trot, Fox Trot. Confirma estimado de voo. Gente, Vitor, Fox Trot, Fox Trot. Gente, Vitor, Foxtrot, Foxtrot, reporte ingresso no corredor KD. Reportará, Foxtrot. Papá, papá, hotel Lima de controle Salvador, prossiga. Cruzado, aliás, decolar, pistão 0150 com 10, azul 4118. Lima Kilo. Porta pronto, alinhado, 97, o Lima Kilo, X-Ray. Confirmando, comandante, o tempo chamado de voo? Em sobrevoo sobre a vertical do Maragogi. Estacionar frequência livre, boa tarde. 109. Bueno. Corredor autorizado, 197, vento na 60 graus, 099, Lima Kilo X-Ray. Copiado. Obrigado e estaremos relatando a informação passada pelo senhor. Ainda assim. Decolada 1-0, controle 19-8, boa viagem. 19-8, obrigado. Kilo X-Ray aos 1-0, decolado 19-8 ao controle, até a volta. X-Ray. 3-4-0, sai da arma. 340 na Arco, 4118. Papa Romeu, Sierra Zulu Alfa, restrito ainda no 360, chame Brasília na frequência 124 decimal 25. Sim. Lima Kilo X-Ray, prossiga. Decolado, visual Vera Cruz, cruzamento 507. Kilo X-Ray, sim, pouso Salvador. Confirmo. Lima Kilo X-Ray, efetou o plano de voo na sala S? Afirma, sim. Lima Kilo X-Ray, mantenha sob condições visuais, 500 pés, corredor chefe. É, a intenção é 1000 pés, a gente acabou de cruzar 500, agora já vai cruzar 800 pés. Afirmativo, correção 1 no 1000 pés, corredor chefe, Lima Kilo X-Ray. X-Ray. Tá. Romeu, tem 2.500 pés, Vitor Fox Fox. Vitor Fox Fox, motor recebe 2.700 pés, gente. Fox. Patão Hotel Lima Índia, confirme posição. Papapá Hotel Lima Índia, controle. Noite da presente, o Elefa. Elefa da presente, 418. Autorizado na decolar, 10, 1,60 graus com 10 nós, o 1097. E decola no 0, 1097. Italia 675 at position Kilox, India Lima, Kilox X-ray, you have to call on 126.85, okay? Uno 097 decolada, zona meia, controle 7198, boa viagem. 198, obrigado, boa tarde, 097, até a próxima.